362, oceano de identificação, autorizada a chegada do MED 1, desça para o nível de 050, ajuste no 06. 06, desceu 50, constrange de voo, Itap, beleza. Pode estar pro, tá, 362. Itap, 362, muito obrigado. Pode Salvador, 1 para 4, está redecolado na Conde, cruzando o 1.750. 543, tudo conforme é autorizado, aguardando o contato radar, acione o transponder 5153. Encontro com o 3, com a voz 3, tem que ser na rede da Conde. Comando 43, contato radar na decolagem, via saída da Conde, suba para nível de voo 100. Dirigindo 1-1-0. Subindo para 1-1-0 na saída da Conde, 1-4-0. Salvador, o centro de venda 2. Precisa estar no 3662. Pode confirmar a situação de tráfego livre na aproximação? Afirmativa, número 1 para todos. Pode voar na proa do dia 100, então? 3662, autorizado Duna. Duna, 62, muito obrigado. informação, o TAN 3662. São 3662, autorizada a descida para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, o ajuste permanece na 0,16, livre ali a sexta da pista 1-0, reporte com estabilizado. 2000 sem restrições de altitude, 1-0,16, vai reportar estável, TAN 3662. member. 3662 compartilhado, procedimento chama torre na frequência 198 do sinal 95. 895, obrigado por estar, até daqui a pouco. Altímetro no 0 no 6, o vento é 0,50 graus com 0,3 nós, pouso autorizado, piste no 0. Pouso autorizado no 0 no 6, nós já assistiu, tá? 3,62. Roma 43, controle. Roma 43, passando a posição Conde, seu radar terminado. Para o serviço, para o serviço formação, alerta Xami e Léo. Aracaju, na sequência, no desenho decimal 3. GM 310, acione a identificação autorizada à chegada do MED 1, desça para o nível de 050 e ajuste no 016. GM 310, autorizado, Dona. 043, próximo à espera, plantão. 043, boa noite, autorizado, alinhar, decolar, pistão no zero, vento é 060 graus com 04 nós. Livre alinhar e decolar, dono no zero, com 2043. Iniciando a decolagem com 2043. 2043. Azul 2795, Ciente da X-Ray, Salvador. Boa noite. Boa noite, 2795, aciona a identificação. Eu vou ir para o para chegar na chegada ponte. Bom, final. Chegada a ponte, o azul 2795. Contato radar a 73 milhas nordeste do Vale de Salvador, reporte quando no ponto da adolescida. Por que eu, 2795? Se vai levar a pílula, senhor? 2795, mantenha para ele posto. Vai manter. Nicole 01 no controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, bom, 2043, obrigado, mano. Boa noite também. Salvador, boa noite, 2043, passa 1400 por 360. 2043, contato radar na decolagem, botar o nível de voo 360, sai do São Bruno. Alô 360, nós estamos voando, o 2043. Controle Salvador, boa noite, gol 1096. Gol 1096, acione identificação, via chegada da BMED 1, desça para nível de voo 070-060, ajuste 1096. 060-1096, gol 1096. Quilômetro 310, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, o ajuste permanece no 0 no meio, reporte contabilizado. 2000, 1 no 0 no meio, reporte contabilizado, 3910, chama. Gol 1096, autorizado para o estado. Estado, gol 2000, 2000. Controle da rua 2043, alguma possibilidade de coordenar a proa de Mótiva? Rua 2046, inicialmente vou Leda, aguardando a autorização do centro Recife. Rua 2043, inicialmente Leda, aguardando a sua autorização. Obrigado. 2043, autorizada por Diego Nave. Gente, OB, Gol 2043, muito obrigado, senhor. Salvador Azul 2795, tá no ideal destino. 2795, desça para 4000 pés, ajuste no 016. 4006, ou 2795 da Azul. O 2043, chama Centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 238, gol 2043, obrigado, boa noite. Boa. Chama a torre em 1 no 8 do 2 9 5 3 1 0 9 6, desça para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em etapa, autorizado o final do procedimento e ele é sexo e pista 1 0, reporte contabilizado. Gente, reporte contabilizado, 1 no 0 9 6. O vento é 050 graus com 04 nós, tempo autorizado, pista 1 0. Está presente pelo 2795, grato. 310, solo 12, à direita, na Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, né, 310. Boa noite, 344, vai que você rei. Boa noite, 344, acionando a identificação, autorizado a chegar na BOMED 1, voando na Proí ITAP, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0,16. 0,16, voando ITAP para o 050, dente Google 1344. Autorizado final do procedimento ILS X-ray, pistão 0, desça para 2.000 pés, reporte quando estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, azul 2795. Estabilizado, Gouras, 096. 096, completo final do procedimento, chame a torre na sequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, o Golfo da 096, final de 8 milhas. 096, altímetro 016, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, o vento é 050 graus com 04 nós. Novo pouso na 10, Golfo, 10, 96. Gol 1096, forma forte interferência de laser verde, que é a nossa esquerda. 096, poderia repetir o controle? Forte interferência aqui de um laser verde, à nossa esquerda. O gol 1096 foi aproximadamente próximo marcador externo, isso? É. Aproximadamente meia milha, acho que externo. 96, no solo 19. Na direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot, solo 219, boa noite, boa 096. 096, por gentileza, o senhor tem condições de informar se o senhor tem a possibilidade de preencher no site do, do CNI para a emissão de laser? Afirmativo, as condições de proceder então, quando possível, preencher. Reporte no site do CNI. Nós também aqui da torre, vamos reportar a grata informação Bruno 096, 1219, solo, boa noite. 209, obrigado. Utilizado na final. 2795, altímetro 1096, é a aeronave que o precedeu informou próximo ao marcador externo, à esquerda, aproximadamente a meia milha da, do marcador externo, a emissão de laser, fique atento. O vento variável com 0,3 nós, pouso autorizado, pista no zero. Ciente, o azul 2795, está ciente do, do laser. E livre pouso para 2795. Salvador, boa noite, Alta 3197.0 da próxima. 3197, mantenha a posição no ponto de espera. Confirmando, mantenha o ponto de espera, 3197. Afirmo, mantenha a posição no ponto de espera, tá 3197. Sempre mantenha a posição, tá 3197. Salvador, poderia confirmar o vento novamente por 2795 da Azul? Temos agora 050 graus, 50 graus com 03 nós. Grato, amigo. Após a passagem, fazer a manter. Alinhando aqui, autorizado então após o tráfego. Agilizando manobras, autorizado alinhar e manter. Cabeceira no zero, tá 3197. É, está avisando para na cruzar na cabeceira, vai fazer passagem, alinhar e manter. 190, tá 3197. 795 no Solar 24, à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. 121, decimal 9, Foxtrot. Sete, cruzar, decolar, pistão 0, vento 030 graus com 04 nós. Eu decolo 25, controle 20, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 1208, tá? 3097. Controle Salvador, boa noite, alta 3097. São 3197, comportada na decolagem, se botar no nível de voo 340, sede São Bruno. Salvo 340, tá 3097.